Cara, deu até uma terceira de boa visual. Chame-se Recife, frequência 1-2-5, décima 4, 5, tá no 1-2-5, décima 8, 5. alemão, Vitor até o Delta. 6-7, estou visual, Papa Delta, mantenha a escuta permanente para tudo. Seu escuta permanente, Delta. Sem identificação, eu fazia chegada com o meu dinheiro para o número de voo 050, a gente pode ter o Salvador no 090. Eu estou no 164, vou direto para a posição de casa. Passou na identificação. Vou direto para a posição Bomédio, para que você possa chegar a Bomédio. É mais dois dois, dois dois lá. Perfeito. 110, e TAP desce para 2010, autorização do procedimento ILSSP e ponto estabilizado. Thank you. horas 10 milhas rumo nordeste, passando o último 050 para 2.7.7.7 com 2.09 em Rio. Autorização acima 3.20, após ficar com a autorização 3.20, pode chegar ao time para 9.0 da manhã. Fala 5, poderia valida? Autorização 3.15, autorizado, o lado direito, direto, o lado direto para a posição dele. Beleza, na prova, obrigado, senhor. Zero, retorno 0 graus, 7 depois, sabe? 7, receber controle 20-8. Novo. 120-8, rumo norte, Delta, agradece. Salvador, boa tarde, Papa Romeo, vou trocar não. Recebendo direto da Índia com Índia, informe Papa Romeo. Passa para fora, da Índia tem direto, né? Recebendo uma 107, para isso eu venho aqui igual, acho que pode ser como do novembro mesmo. Boa, 10 graus, eu não faço mais. Aproximadamente 2 minutos para a minha decolagem, ok? 1-2-1, decolando 4-8, controle 1-2-0, decimal 8-0. 18, na sala 54, ligar à direita, sala 1, 2, 1, décima lá. 2, 1, base, graça do 3, 2. Controle no 208, boa. tarde, passar 22, 3, 0. Passar 22, 3, 0. Passar 22, 3, 0. Foi Romédio, Romédio Conceição, chegada Romédio 1, repassando 2, 2, 3. Passar 22, 3, 0, decolado, senhor. 22, 3, 0, comando. Passada na decolagem, subiu via saída Moruno, transição elétrica, revisão no 8, 0. Subindo via Aguaruno, transição elétrica, informou que não cumpre o limite superior, 2230. Isso aí, se mantém o limite superior, passada de 2230, seguia essa arma. Lateral inferior, direto à arma, 2230. Passo 62 e 3 ali, passo. 1, 8, 5, 10, final. Se você não for 5, ajuste ativo 1-0 no 5, pouso autorizado, pistão 1-0, tempo 1-2-0 graus, 1-4 nós. autorizado a decolagem, pistão a zero, vento 100 graus, 1-2 nós. Obrigado. Sou em Salvador, Azul 4462. Azul 4462, tráfico avistado, autorizado por uso pista 10, vento 090 graus, 10 nós. Vento de pouso, pista 10, Azul 4462. Avala Coral 240, obrigado por ter jogado na frente. Direita no 2-1, 2-1, 9.